Seguimos, turma. Vamos aqui estudar, então, a mais exitosa experiência de integração econômica no mundo, que é a União Europeia, que tem, pessoal, vejam, que tem a sua origem na década de 50 do século passado, com a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, criada por Alemanha Ocidental. Na época, a Alemanha estava dividida, né, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, né? Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 1957, esses países formam a Comunidade Econômica Europeia, já com o ingresso de outros países, ou o Mercado Comum Europeu, que foi ao longo das décadas ampliando o seu número de membros. Em 1993, é criada a União Europeia. Então, com este nome, vai surgir em 1993, que foi também passando por sucessivos alargamentos. Professor, o que que é isso? É o termo que eles utilizam na União Europeia, entrada de novos países. Então, lá em 1951, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois a Comunidade Econômica Europeia, e aí a União Europeia sempre integrando novos países, né? Ampliando, né, o número de países no bloco regional. Então, atualmente, você tem o quê? 27 países membros. Eram 28, mas o Reino Unido saiu da União Europeia no Brexit. Então, é o quê? Ó? É uma União Econômica e Monetária. Ou seja, você tem uma moeda comum, que é o euro, que não é adotada por todos os países da União Europeia, tá? Bom, por 20 dos 27 países da União Europeia. Mas vamos lá, você tem livre comércio dentro da União Europeia, uma tarifa externa comum, ou seja, o imposto de importação para os produtos importados de fora do bloco econômico, é o mesmo em todos os países. Então, é mercadoria, dinheiro, serviços, né? A circulação é livre, pessoas. Dentro da União Europeia tem livre circulação de pessoas. Então, uma pessoa pode sair de um país e entrar em outro país como se você saísse de um estado no Brasil e entrasse em outro estado do Brasil. É como se você saísse de São Paulo e entrasse em Minas Gerais. Vai ter lá uma placa lá. Divisa. Estado de Minas Gerais com São Paulo. Na União Europeia ela vai ter uma placa. Fronteira. França-Alemanha. Vai passar, mas não vai ter lá aquela polícia de fronteira, para o carro, para o veículo, pede documento, faz revista, nada disso. Vai passar livremente. Tá? Bem, e a União Europeia, pessoal, ela atingiu um estágio de integração para além da integração econômica. Vejam que você tem vários órgãos europeus. Claro, então, a União Europeia tem a burocracia da União Europeia, você tem a Comissão Europeia, que é o poder executivo, é uma espécie de, é o órgão executivo da União Europeia, que operacionaliza as decisões do bloco. Tem o Parlamento da União Europeia, sim, em que os países elegem deputados para o Parlamento da União Europeia. Claro, o número de deputados é proporcional à população de cada país, né? Então, você tem o Parlamento da União Europeia. você tem um orçamento comum. Cada país contribui com, anualmente, com, em dinheiro, tá? Com 1% do seu PIB para o orçamento comum da União Europeia. Então, economias maiores contribuem mais. Então, esse orçamento comum é para as despesas administrativas da União Europeia, para a política agrícola comum da União Europeia. Você tem uma política agrícola comum que subsidia agricultores. Uma política de desenvolvimento regional para o desenvolvimento, projetos de desenvolvimento em regiões da União Europeia. Uma política de desenvolvimento regional comum. Você tem a política externa de cada país, mas tem uma política externa comum da União Europeia também. Veja, a União Europeia tem fundos também de ajuda humanitária, ou de ajudas para outros países, né? Então, como você tem um orçamento comum, você tem o quê? Você tem um tribunal de contas para fiscalizar o uso desse dinheiro. Tem o Tribunal de Contas da União Europeia. Então, você tem uma série de normas que na União Europeia em relação a questões sanitárias, de meio ambiente, a questões de direitos humanos também, a política e macroeconômica. Então, é um bloco que foi muito além, um bloco regional foi muito além da questão econômica. Então, você tem normas aprovadas pelo Parlamento da União Europeia, pelo Conselho da União Europeia. Então, você tem um tribunal, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que julga litígios em relação a normas aí da União Europeia. Você tem esse Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, você tem uma série de órgãos supranacionais, série de órgãos aí europeus, tá? Então, a União Europeia foi bem além do estágio aí da integração econômica e monetária. Veja que a União Europeia discute uma política de segurança comum, né? E há personalidades políticas influentes na União Europeia que defendem que tem que ter forças armadas comuns da União Europeia, um exército comum europeu. Vejam vocês, tá? Para a gente entender o nível de integração regional que atingiu esse bloco econômico. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos a zona do euro, né? O euro é a moeda única do bloco, tá? Então, 20 dos 27 países adotam a moeda única. Então, aqui nós temos a zona do euro, ó. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, último país a entrar na zona do euro, né? Em 1º de janeiro, né, de 2023, né? Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta e Portugal. Você pode perguntar, mas professor, por que os 27 países não fazem parte aí da zona do euro? Primeiro, porque não é obrigatório. Quem não quer faz parte. Segundo, que para um país entrar na zona do euro, bom, então tu vai usar a moeda comum também. Então tu não vai ter mais a tua moeda nacional. Então, os países aboliram suas moedas nacionais. O marco alemão foi abolido. O franco francês foi abolido. A lira italiana foi abolida. Todos os países usam o euro. Certo? Bom, então, para você entrar na zona do euro, você tem que... É moeda. Então, nós temos que preservar a estabilidade, o valor da moeda. Então, para você entrar na zona do euro, você tem que cumprir uma série de requisitos macroeconômicos. da zona do euro. Quando você se adequar, cumprir esses requisitos, você pode fazer parte da zona do euro. Tá? Então é isso. Então aqui nós temos um mapa, né, com os países aqui que fazem parte da União Europeia, certo? Inclusive, e a gente vai falar disso mais adiante, a União Europeia, após a dissolução da União Soviética e a queda do regime socialista na Europa Oriental, então países que eram aliados da União Soviética, vários desses países entraram, né, na União Europeia, né? Polônia, ó, Chequia e Eslováquia. Eslováquia, vejamos, que era, quando eu fiz aí o ensino fundamental, o ensino médio, era a Tcheco-Eslováquia, se separaram, tá? Chequia e Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e... com o fim da Iugoslávia também, né, surgiram vários países, ó, Croácia, Eslovênia. Todos ex-países socialistas. E dentro da União Soviética, Lituânia, país que era do extinto da União Soviética, Lituânia, Letônia e Estônia. Então a União Europeia se expandiu para o leste, incorporando países que estavam na antiga área de influência da União Soviética. E isso é uma das fontes de tensão entre a Rússia, herdeira da União Soviética, e a União Europeia. Ok? Então tá. Dentro da União Europeia, a gente tem o quê? Livre circulação de pessoas. Tá? Mas para além da União Europeia, a gente tem o espaço Schengen, do qual participam alguns países que não fazem parte da União Europeia. Tá? Então, vamos lá, como eu disse, dentro da União Europeia, é livre circulação de pessoas. Você pode sair livremente de um país e ir morar e trabalhar em outro país, como se você estivesse fazendo uma mudança de Estado no Brasil. Tá? Mas aí você tem também o espaço Schengen, em que participam 23 dos 27 países da União Europeia e 4 países que não fazem parte da União Europeia, né? Então eles integram esse espaço Schengen, que também é livre circulação de pessoas. Tá? Como eu disse, como se estivesse entrando e saindo de um estado dentro do Brasil. Dentro da União Europeia, como se internamente é livre a circulação, se internamente no espaço Schengen é livre a circulação de pessoas, então os países que estão nas fronteiras externas da União Europeia, eles fazem esse controle de pessoas. Certo? Se é por via marítima, se é por via terrestre, então os países que estão na fronteira da União Europeia, ali que você tem o controle de fronteira. Bom, aí se é de avião, veja, você vai fazer uma viagem, vou visitar vários países da Europa que fazem parte da União Europeia. Você é brasileiro, vai desembarcar no aeroporto de Paris, na França. Ali vai ter o controle de migratório. Você vai apresentar seu passaporte, vai mostrar que está a passeio, turismo, vai viajar por vários países dentro da União Europeia, vão carimbar teu passaporte, tudo. Beleza, está autorizado, pode seguir. E depois, se você pega um voo de Paris para Bonn, na Alemanha, aliás, Berlim, na Alemanha, Bonn, antiga capital da Alemanha Ocidental, Berlim, na Alemanha, Roma, na Itália, né? Como se você estivesse fazendo um voo doméstico, interno. Ah, vou de carro. vai passar da França para a Alemanha, vai ver a placa lá. Fronteira, França-Alemanha. Vão parar teu carro, nada disso. Tá? Então, livre circulação de pessoas. Então, dentro da União Europeia tem livre circulação de pessoas, certo? E no espaço Schengen tem livre circulação de pessoas também. Qual que é a diferença? Então, o espaço Schengen é 23 países que fazem parte da União Europeia, mais 4 que não fazem parte da União Europeia, tá? Ele é composto, então, por 27. Os outros 4 não membros da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, que optaram por não fazer parte, a gente não quer fazer parte da União Europeia, mas a gente quer entrar nessa zona de livre circulação de pessoas, tá? Mas eles são muito integrados à União Europeia, eles têm acordo de livre comércio com a União Europeia, tá? Enfim, não tem como tu ficar fora dessa integração aí econômica, né? Eles só não querem fazer parte da União Europeia. Tá bem? É isso. Joia, professor. E esse bloco regional, ele é além de um bloco econômico, né? Esse bloco regional, ele tem uma série de desafios, né, que o tensionam internamente. A questão da própria unidade do bloco econômico, o crescimento de partidos eurocéticos. Professor, o que são esses partidos eurocéticos? Vamos colocar assim, ó. Contrários. Ao atual nível de integração. Integração alcançado. Então você vai ter partidos da extrema direita da União Europeia, de países da União Europeia, ó, são partidos nacionalistas. Por exemplo, a reunião nacional na França da Marine Le Pen, que a AfD, Alternativa para a Alemanha, na Alemanha, e em outros países também, são partidos que dizem, olha, a gente tem que diminuir esse nível de integração econômica, esse nível de integração regional. Vamos ficar só na integração econômica? Alguns desses partidos defendem, olha, nós fizemos parte da zona do euro. Nós devemos voltar a utilizar a nossa moeda nacional. Tem vários temas que hoje são de política comum da União Europeia, que é decidido pelo bloco regional, que tem que ser decidido por cada país. Cada país decide soberanamente o que quer para o seu país. Então, quer diminuir esse nível de integração regional. Tá? Alguns deles defendem que o seu país saia da União Europeia. É exemplo do que fez o Reino Unido com o Brexit, que esse processo foi capitaneado por nacionalistas, né, no Reino Unido, né, pela extrema direita e pela direita do Reino Unido, né, tá? Então, essa unidade do bloco econômico, né, você tem sempre esses questionamentos por parte aí desses partidos eurocéticos, tá? Como eles são chamados, tá? A estabilidade econômica, né? Você tem aí a moeda única, o euro, né? Então, olha, tem o euro, dentro da zona do euro, tu tem que te preocupar com uma estabilidade macroeconômica, cuidar para não ter crises econômicas nos países que fazem parte da zona do euro. Você pode ameaçar a estabilidade da moeda. Baixo crescimento econômico e gradativa perda de relevância na economia mundial. a União Europeia? Sim, como bloco regional, muito importante para a economia mundial. Mas o bloco econômico ele tem um baixo crescimento econômico anual. Países da União Europeia têm um baixo crescimento econômico anual. Alguns países conseguem ter aí um melhor crescimento econômico anual. E no âmbito da economia mundial, a União Europeia gradativamente tem ficado para trás. É, em detrimento dos Estados Unidos, da China e de alguns países emergentes, como a Índia. Tá? Então, ela vem aos poucos sendo menos relevante para a economia mundial. Atualmente, vamos pensar aqui, ó, na década de 50, ou em 2100, nenhum país da União Europeia vai estar entre as 10 maiores economias do mundo, com projeções que se tem. Então ela vai perdendo relevância gradativa, tá? Suprimento energético e alto custo da energia, então guerra entre Rússia e Ucrânia, com os cortes drásticos, né, por parte da União Europeia, né, da compra de gás natural da Rússia, que era o principal fornecedor de gás natural para a União Europeia, né, era barato o gás russo. Alguns países da União Europeia ainda compram gás da Rússia. Mas a compra geral da União Europeia caiu a níveis muito baixos do que ela comprava da Rússia. Bom, teve que substituir por outras fontes energéticas, reativar usinas nucleares, reativar termoelétricas a carvão, importar gás natural de outros países a um custo maior. Petróleo, corta a compra de petróleo da Rússia, mais barato. Então, importar petróleo de outros países é um preço maior. Então, a União Europeia é uma grande importadora de energia. Da preocupação com o suprimento energético e o custo da energia que subiu muito, né? Envelhecimento populacional. Coloquei para vocês. Então, as taxas de crescimento populacional anuais são muito baixas. Alguns países estão já com a sua população diminuindo, outros com população bastante envelhecida, então um envelhecimento populacional. Ou seja, também essa dificuldade de renovação, né, de mão de obra, né? População cresce, isso faz com que também a economia, isso ajuda a um maior crescimento econômico. E a União Europeia precisa de imigrantes para contribuírem com a dinamização e com o maior crescimento da sua economia. Mas, crescentemente, refratária a chegada de imigrantes, né? Então, uma pauta capitaneada por partidos da extrema-direita da União Europeia, né? Partidos nacionalistas de extrema-direita. Então é uma pauta muito sensível, que ressoa na população de vários países de forma significativa. França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e outros países. Tá? Então, veja, países da União Europeia foram antigas potências coloniais. Então, um africano que fala francês, ele tem uma identificação cultural maior com a França do que com o Brasil. Ele vai preferir ir para a França. Eu falo a língua deles, eu conheço mais a cultura deles, a França é um país rico. Brasil é um país emergente, então esse tensionamento com a chegada de imigrantes na União Europeia. Eles não. É uma cultura diferente. Muitos deles seguidores do islamismo. Opa, então é uma outra religião. Não é o cristianismo? É, enfim, religião da grande maioria, né, dos habitantes da União Europeia. Então você vai ter conflitos culturais, né? Vão colocar a religião dentro da cultura. Aí também numa situação de baixo crescimento econômico, dos estados nacionais pressionados com crescentes dificuldades de manterem as suas políticas de proteção social. Então você vai ter ali um conflito cultural, você vai discriminar os imigrantes, vai dizer, isso no discurso dos críticos, né, à migração, né? Vão vir aqui, vão roubar nossos empregos, vão usar o nosso sistema de proteção social, enfim. Então, essas tensões com relação à entrada de imigrantes em países da União Europeia, mas, na verdade, a União Europeia precisa desses imigrantes, tá? Para um maior crescimento econômico e dinamização da sua economia, tá? Ok. Seguimos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Ó, nos desafios da União Europeia, guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O tema da segurança da União Europeia. Relações com os Estados Unidos no governo de Donald Trump. Tudo desafios da União Europeia. E a violação da democracia e de direitos humanos por parte de governos da extrema-direita na União Europeia. Exemplo maior é a Hungria. Então vejam, irrompe na segunda década do século XXI uma guerra dentro da Europa, mais uma guerra. A Ucrânia não faz parte da União Europeia, mas a Ucrânia quer fazer parte da União Europeia e quer fazer parte da OTAN também, Aliança Militar Ocidental. Mas vamos lá. A União Europeia se expandiu após a queda do regime do socialismo real. A União Europeia se expandiu para o leste da Europa. Incorporou antigos países de regime socialista e antigas repúblicas soviéticas, ex-repúblicas soviéticas, né, que eram da área de influência da União Soviética. Que a Rússia pensou, olha, com o fim da União Soviética, a queda do regime do socialismo real, esses países vão continuar sendo minha área de influência. Não, mas a União Europeia se expandiu em direção à Rússia. Isso tensionou as relações com a Rússia, que vê, digamos, a sua perda de projetar influência em relação a outros países, que saem da órbita da Rússia e vão para a órbita da União Europeia. Claro, né? A União Europeia é mais rica, mais desenvolvida com a Rússia. Pô, eu quero entrar na União Europeia. Tem lá a política de desenvolvimento regional, então a União Europeia vai por fundos da União Europeia, vão poder fazer investimentos no meu país. Se eu entro na União Europeia, eu recebo investimentos de empresas europeias no meu país. Eu entro na zona de livre circulação de pessoas, então pessoas do meu país podem ir trabalhar em outros países. Tem países da Europa Oriental que perdem população, que os jovens saem e dizem, não, o que eu estou fazendo aqui na Bulgária? Eu vou emigrar para a Alemanha. Alemanha, França, Áustria, Suécia, Dinamarca. Onde eu tenho mais oportunidades de emprego com salários maiores do que eu ganho aqui na Bulgária. Tem isso também, tá? Tem problemas migratórios dentro da própria União Europeia, né? Em relação aos cidadãos comunitários, que é como eles chamam, da Europa Oriental. para países da Europa Ocidental, né? Mas vamos lá. Bom, então, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Tensionou a União Europeia, né? E países, sobretudo da Europa Oriental, né? Que Letônia, Estônia, Lituânia, fronteira com a Rússia, antigas repúblicas soviéticas. Outros países da Europa Oriental, bom, se a Rússia invadiu a Ucrânia com um desejo de expansão territorial, quem me garante que se ela não vencer essa guerra, depois ela não vai invadir a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia também, querendo retomar a antiga área de influência da União Soviética. Então, isso tensiona a União Europeia. Tá? Tensiona a própria segurança da União Europeia. Em um contexto em que o Donald Trump é novamente presidente dos Estados Unidos, em que ele é um crítico da OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte. OTAN. Aliança Militar de Ajuda Mútua, que diz o seguinte: se algum país da OTAN é atacado por um país terceiro que não é membro da OTAN, os países da OTAN têm que vir em sua defesa, né? Então, participa Estados Unidos, Canadá, são 32 países, e 30 países da Europa. Mas o Donald Trump é crítico à OTAN, diz: olha, os Estados Unidos colocam muito dinheiro na OTAN, dinheiro e militares e armas na Europa para ficar defendendo esses países europeus. Eles têm que garantir a sua própria defesa. Então, a União Europeia se preocupa com a sua segurança. Bem, em um cenário de instabilidade, a gente não tem mais segurança deste parceiro, Estados Unidos. É tanto que volta e meia fala assim em uma força de defesa comum da União Europeia, né? Um exército comum da União Europeia. E essas relações com os Estados Unidos, tá bom? Aqui nós somos históricos aliados dos Estados Unidos. Então essa histórica aliança, ela está instável. Os Estados Unidos ameaçando em aumentar tarifas de importação de produtos que a União Europeia exporta para os Estados Unidos. Certo? Então tá, democracias ocidentais consolidadas, França, Alemanha, Itália, outros países, né? E onde avançou muito o tema dos direitos humanos. Você tem alguns governos de extrema direita que procuram retroagir nesses direitos humanos, tensionam os pilares, as instituições da democracia liberal. Tudo isso gera tensões internas à própria União Europeia. E para a gente fechar, pessoal, esse tópico aqui, ó, então essas tensões com a Rússia, né? Como eu já disse para vocês, né? A União Europeia se expandiu, né? Em direção ao leste europeu, ou seja, Europa Oriental. Ó, ex-países socialistas, Eslováquia, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Hungria, Polônia e República Tcheca. Agora é Tchequia, né? República é Tchequia agora. Todos esses países entraram na União Europeia e países da antiga União Soviética, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, a Ucrânia quer fazer parte da União Europeia e da OTAN também, como eu já disse para vocês, né? E OTAN. Bom, e você já tem Estônia, Letônia e Lituânia, que fazem parte da União Europeia, da OTAN também. Daí você tem Belarus, que é um país que você tem lá governado lá pelo Alexander Lukashenko. que faz fronteira com a Rússia, mas que é aliado da Rússia, né? Rússia do regime do Vladimir Putin, né? E depois você tem a Ucrânia. Daí a Rússia diz, olha, a expansão da União Europeia, incorporação da Ucrânia, a União Europeia e a OTAN, isso ameaça a segurança nacional da Rússia. Só Belarus, que enquanto for meu aliado não vai entrar na União Europeia, então vocês chegaram na minha fronteira. Aqui, a Ucrânia não pode entrar na OTAN e nem na União Europeia. Não pode entrar, ela tem que ter uma situação de neutralidade. Tirando a Rússia, que é um país euroasiático, o maior país da União Europeia é a Ucrânia, sim. O maior país da Europa é a Ucrânia. É o país de maior área territorial. Então, nesse alargamento da União Europeia em direção à fronteira com a Rússia, né, ao leste, e da OTAN também, e a Ucrânia, que é um país estratégico para o projeto de projeção de influência da Rússia, né, a Rússia primeiramente, né, em um contexto de queda, o ano de 2014, em um contexto de queda de um governo pró-Rússia, e aí a assunção de um governo pró-União Europeia, já em 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia, anexou a Rússia. E depois a guerra, que estourou em 2022, entre Rússia e Ucrânia, em que a Rússia invadia a Ucrânia. Mas desde 2014, no leste da Ucrânia, você já tinha um movimento separatista armado. Então, uma guerra entre os separatistas e a Ucrânia. Então, separatistas que, pró-Rússia, queriam a incorporação das regiões de Donetsk e Lugansk, ou Luhansk, à Rússia. Tá? Ok? Então, é isso. Aí você tem esse temor, né? De que, bom, se a Rússia vencer a guerra com a Ucrânia, quem nos garante que ela não vai depois entrar em guerra com outros países, tentar incorporar esses países à Rússia, tá? Joia, gente, tá aqui nos slides, como eu falei para vocês. E aí tensões com a Rússia também em relação ao tema da democracia e dos direitos humanos, né? Então, a União Europeia, com os seus valores democráticos, seus valores de direitos humanos, a Rússia é um regime autoritário, né? Do Vladimir Putin, com perseguição, prisão, morte de opositores, com censura à liberdade de expressão, à liberdade política, né? Que um exemplo, né? A morte, né? Do líder opositor Alexei Navalny, né? Que veio a falecer, né? Em fevereiro de 2024, numa prisão russa, né? Que era o maior líder aí da oposição. Gente, para nós fecharmos, nós tivemos o Brexit também. Na época do Brexit também se ficou com temores que, bom, se o Reino Unido sai da União Europeia, outros países vão também querer sair da União Europeia. Então, países com movimentos eurocéticos, com partidos nacionalistas, tá? Mas vamos lá, pessoal. Só para a gente fechar, já fazem vários anos, mas às vezes ainda aparece em prova o Brexit, tá? Então vamos só rapidamente entender o que foi o Brexit. Então, uma abreviação, então é um acrônimo, né? Então, uma abreviação das palavras British, né? Britânico em inglês, e exit, saída, né? Britânico, né? Britain, né? E exit, né? Saída. Então, Brexit. Na época do Brexit, foi intensamente cobrado em prova de atualidades. Mas os anos passaram, né? Em 2016, a gente teve um plebiscito realizado no Reino Unido. Reino Unido, que é um país formado por quatro países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A gente teve um plebiscito em que, por uma pequena maioria, os eleitores eles decidiram por sair da União Europeia. 52% votou por sair da União Europeia e 48% para permanecer da União Europeia. Então decidiram isso em junho de 2016. Mas você teve um longo processo de negociação de como se daria essa saída do Reino Unido, da União Europeia, negociação concluída, e aí o Reino Unido formalmente ele saiu da União Europeia com um acordo, não foi uma saída litigiosa, no dia 31 de janeiro de 2020. Então vejam vocês, a gente está em... Vejam vocês que já faz mais de 5 anos, né, que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, ó, foi uma saída inédita. Nunca um país tinha pedido para sair da União Europeia. Certo, turma? Então, o início desse processo aí já faz aí o quê? Quase uma década, né, do início desse processo, né? Enfim, mais de 5 anos da sua conclusão. Com isso, concluímos esse nosso estudo sobre a União Europeia.